quem vive no campo, cada experiência é uma chama que ilumina o caminho para o conhecimento. Está começando O Candeeiro, histórias de vida que alumiam o semiárido. Olá, eu sou Elca Macedo. E eu sou Daniel Ferreira. Está no ar mais uma edição da série O Candeeiro. Aqui contamos e disseminamos histórias e experiências que vêm transformando o semiárido. São experiências que inspiram o dia a dia dos povos da região para seguirem firmes na resistência e na luta pelas conquistas sociais. Isso mesmo, Elca. A história que vamos contar hoje é de resistência e bravura pela luta no acesso à terra e na defesa dos povos indígenas do semiárido. A história vem lá do povo Tremembé da Barra do Mundaú, em Itapipoca, no Ceará. O preconceito e a falta de reconhecimento dos povos indígenas da região sempre foram um desafio para a comunidade durante muitos anos. Pois é, desde 2002, o povo Tremembé vem sofrendo com invasões em suas terras através da especulação imobiliária, da produção de energia eólica, do turismo e do desmatamento ambiental. O mais triste de tudo isso é a omissão do poder público local em relação à situação do povo Tremembé e o apoio aos grandes empresários. Uma das lideranças indígenas, Adriana Cordeiro, conta pra gente como tem sido o desafio de lutar por um território já demarcado e pertencente ao povo Tremembé. Continua sendo, né, um desafio, né, da especulação imobiliária, né, que também dentro da especulação imobiliária também tem a questão ambiental, né, que a gente também vem sofrendo a questão do nosso território. A gente tem se unido mesmo, né, primeiramente a união. Em primeiro lugar, nós temos união, né, e temos buscar realmente os direitos que estão na Constituição para que esses direitos, de fato, eles possam não só estar no papel, mas também possam ter garantia dentro da nossa terra, dentro do nosso direito, né? Então, uma das nossas pautas é realmente cobrar, né, da FUNAI, cobrar do Ministério Público, né, esses direitos que venham a ser assegurados dentro da terra indígena, né? Que realmente faça valer. Então, a gente vem buscando esses direitos e está dando certo, né? Hoje nós, graças a Deus, foi uma terra que já foi declarada, né? Uma terra que já foi demarcada, né? Então, tudo isso é com muita união que nós temos e mesmo fé no nosso Pai Tupã, fé nos nossos ancestrais, fé nos nossos encantados, e tudo isso nós somamos um conjunto de fortalecimento para buscar os nossos direitos. Nós temos a própria ameaça também, né, que é a questão grande, questão ambiental, né, que é um dos que nós vemos mais também aqui ao longo dos anos, né, que já vem há 3 anos, a gente vem lutando para ver se a gente consegue parar a questão do desmatamento dentro da terra indígena no meio da Barra do Mundaú, mas até agora a gente ainda não conseguiu, né, e a gente já fez isso, já teve audiência pública com esse tema. A gente já denunciou ao Ministério Público, a gente já, para a FUNAI e demais outros órgãos, mas até agora ainda a gente não conseguiu ter como parar, né, esse desmatamento e essas queimadas da terra indígena. A educação é uma forma de resistência do povo Tremembé, através da escola indígena Brolhos da Terra, uma unidade de ensino voltada para os seus indígenas. Os rituais sagrados têm sido também uma forma de resistência, como o Torim. Tem também os festejos culturais, como a festa do Murici e do Batiputá, que acontece no começo de cada ano e conta com celebrações, apresentações culturais e colheita dos frutos do Murici e do Batiputá. A produção artesanal do óleo do Batiputá, que é utilizado tanto para cozinhar como na medicina tradicional, é outra forma de resistir e preservar seus costumes. É através da cultura e da educação que o povo Tremembé tem se fortalecido e se encorajado na luta por seu território, como relata a indígena Adriana Cordeiro. Hoje nós realmente a gente tem a escola indígena, que é um fortalecimento, tanto no ensino, né, no aprendizado dos alunos, mas também no resgate da cultura, né, e a nossa organização em si, nós temos também vários parceiros, né, como o CEP é um parceiro hoje do povo Tremembé da Barra do Mundaú, está atuante aqui dentro, junto com a gente, está com um projeto muito, muito importante para nós, que é o Ação Tremembé, né, mas antes do projeto, o CEP já estava junto com a gente, dando um suporte, dando uma força, então continua. Então, nós temos esse fortalecimento, né, entre a educação, entre a saúde, principalmente a organização em si do povo Tremembé da Barra, né, da terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú. Então a gente tem esse contexto de organização para que a gente possa se fortalecer e estar, né, bem firme para suportar as diversas dificuldades que vêm sobre a cair na terra indígena, né, e querer de fato desmoronar a nossa força, a nossa cultura, nossos direitos. Estamos apresentando O Candeeiro, histórias de vida que alumiam o semiárido. Uma alternativa de sobrevivência do povo Tremembé é cuidar da própria natureza ao redor de suas terras e dela tirar o sustento da família. Os indígenas têm encontrado na agricultura agroecológica o sentido de preservar suas terras e ter acesso a alimentos saudáveis. Uma das líderes, Adriana Cordeiro, conta como a agroecologia mudou a forma de trabalhar e preservar a terra. A gente sobrevive de três temáticas dentro da terra indígena, principalmente da agricultura, né, da pesca e da caça, né? E esse fermento, né, da agricultura, de como manejar a terra, de como produzir mais, né, sem matar a terra, sem matar, né, esse elemento que a terra tem que dar vida para as plantas. Isso é um passo, né, que a gente vem dando, porque na cabeça dos nossos antepassados demais, era, a questão só era a queimada, queimar para poder plantar, queimar para, né, para poder ter uma planta. E aí isso a gente vem trabalhando ao longo do tempo com essa questão, para que a gente possa trabalhar de outra forma e ver quanto a terra é sustentável, que possa dar sustentabilidade para nós sem essa condições de estar matando a nossa terra através das queimadas, né? E isso tem desenvolvido através realmente de parceria, né? Que foi um dos projetos do CET aqui, esse parceiro que está ajudando nessa construção para que a gente possa, de fato, ter uma alimentação mais saudável, né? Com essa questão de trabalhar em parceria, né? Uns com os outros, ver estar junto, né? E construir junto a nossa própria sustentabilidade. Todo dia é dia de luta e de resistência para o povo Tremembé. Os indígenas vão seguir lutando, sem desmoronar e fazendo planos para o futuro. Mas o grande sonho desse povo é ser dono da própria terra, que tem sido negada e não reconhecida pelas autoridades locais. É desse sonho para o futuro que a indígena Adriana Cordeiro faz questão de compartilhar com a gente. O maior nosso sonho é realmente tirar os posseiros de dentro da terra, né? E que, de fato, nós possamos viver só os indígenas dentro da nossa própria terra. Esse é um dos nossos sonhos, que nós estamos sonhando e tentando concretizar esse sonho, né? E essa expectativa que, de fato, nós temos que enfrentar daqui para frente para que isso aconteça. A gente está, se Deus quiser, agora... um dos outros passos fundamentais que nós estamos aguardando é exatamente o levantamento de benfeitoria já dessas famílias não indígenas, dentro da terra indígena, para que eles possam ser indenizados, né? E a FUNAI possa conseguir recurso para pagar as indenizações dos não indígenas, para que eles possam, de fato, desocupar a nossa terra e aonde nós possamos usufruir, de fato, daquilo que dá direito à nossa terra, de ir e vir dentro da nossa terra, sem nós ter esses intrusos da terra indígena. Esse é um dos nossos sonhos. São nos cantos,